Enxugá bailanta de fundo de campo, o fole e o tranco vão acolherados. O índio bombeia pro taco da bota, e o destino galopa num sonho aporreado. Polvadeira levanta entre os zarandeios, e é lindo o rodeio de chinas bonitas. Quem tem lida dura e a ideia madura, um trago de pura alma palpita. Atávico surungo de chão batido, chucrismo curtido na tarca do tempo. Ele faz invernadas de ânsias perdidas, e encilha a vida no lombo do vento. Faz parte do mundo do homem campeiro dançar altaneiro no fim de semana. O gaúcho se arrima nos braços da China e cutuca a sina com um trago de cana. Basta estar no fandango do nosso Rio Grande pra ver que se expande este elo gaúcho, esta pura verdade que não tem idade. É a nossa identidade aguentando o repuxo. Atávico surungo de chão batido, chucrismo curtido na tarca do tempo. Refaz invernadas de ânsias perdidas, e encilha a vida no lombo do vento. Vida no lombo do vento.